Oi, meu nome é Amanda, eu tenho 5 anos, eu estudo no SEI do Comércio. Beijão, eu queria falar que vocês são muito importantes. Parabéns, um beijão.